3305, informo que seguirá o tráfego referido como número 3 para a pouso em Salvador. Chanel 6310, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, Chanel 6310. Chanel 6310, corrigindo, manter 4000 pés. Tem 4000, Chanel 6310. Basta, tá, já ouvi, Tostão, confirme. Modificando as regras da presente? Afirmativo. Autoriza plano de rotatória? Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, plano IFR cancelado aos 2341, desça para 1.500 pés, autorizado proa da rotatória, reporte visual com rotatória. Passará... Chanel 6310, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, o Chanel 6310. Sideral 9973. Siga. Chame para estacionar. 010, esquerda 010. Esquerda pro 010, Chanel 6310. Chanel 6310, informa que seu limite é o curso do localizador, reduz a velocidade para 1909. Gente, o Chanel 6310 solicita manter 2109, que é a mínima limpa, e limitar pelo lote. Gente, livre o Chanel 6310. Gente. São 3305, vibração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite é o curso do localizador. Reduz a velocidade para 2109. Voo 1973, chame Recife, frequência 13325, alterna 1251. 3325, 1 no 973. Chanel 6310, curva à direita, proa 050, como que irá ultrapassar o localizador, seu limite é magnética 1 no 10 de Sintra. Proa 050, limitaram pela 110 para Sintra, não saia fora do ar. Chanel 6310, informa o Sintra, não está fora, está operante. Gente, caso não receba, está limitado pela radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador limitado, a gente não recebe Simbra, não. Entendi. São 3305, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, São 3305, curva à direita na proa 040. Seu limite é a radial 300 de Simbra. Corrija, de Salvador. Ok, então, direita proa 40, então, 3305. Oceanair 6310 para interceptar o localizador, curva à direita, proa 130. Desça para 2.000 pés, autorizado e LS aposta estabilizada. Curvando à direita, proa 130, descendo a 2.000 pés e apostará estabilizado. Oceanair 6310. João, como 7, Bravo, Tatama. Ao meu Bravo, Vitor Tango, chame torre 1, número 8, decimal 95. O meu Bravo, Vitor Tango, boa noite. Final da nossa site autorizada, aposta através da RMA. Passará. São 3305 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 120, desça para 3.000 pés. Direita para 3.000 pés, 58 autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, no 70 graus, 092. A linha decola 10, 3, 8, 5. Autorizado, Oceanair 6310, sob referências visuais, no número 1700. Sim, sob referências de 700, Oceanair 6310. Vindo, São 3305. Yeah. 305, desça para 2.000 pés. Aposta estabilizada. Estabilizou no ILS com a pista vista, Oceanair 6310. Oceanair 6310, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 2, 119, 118, 95, Oceanair 6310. Livre táxi, ponto de espera, pista 10, confirmando os dados. 2 agora, 3,55, barulho. Ciente. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95. 3858, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Momo para 370. Bravo, Vitor Tango, solo 50, backtrack autorizado, reporta para o Starlink para Bata. Federal 9973, ao solo. São 3305, complete final do procedimento LS X-Ray. Chame torre 118.95. Alinhar e manter, pistão a zero. Alinhar e manter no zero, federal 9973. Tsunami 3-1-0, solo 5-2, libere direita via Fox, 1-2-1-1. Direita via Fox, 2-1-1, Tsunami 3-1-0. Controlou 3-8-5-8, tá? Siga, tá, 3-8-5-8. Boa noite, Tsunami 3-1-0, ligando. Que prazo está dando? Federal 9970, vento 73, confirmando. 170 graus, 089, decolagem autorizada. Torre, Salvador, boa noite, está 3305, estabilidade LS, passando serviço 372. Sim, está 3305, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, está 3305. Azul. 4298, senhora identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1016. Via chegada Mari, 050, 1016, qual que é a velocidade que o 4298 está perto? Mantenha 250 no azul, azul 4298. 250, 4298. Salvador Control, good evening, Azul 2782, I got a uniform information. Federal 9973, decolou 53, chama o controle, 120, decimal 80. Yes. 9973, boa noite, cruza 2000. Report for descending. Fire Amaris, Amari Arrival, maintain heading to Amari, Azul 2782. Controle Sideral 9973. Sideral 9973. Contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Autoriza pro de Elefa? Autorizado Elefa, Sideral 9973. Obrigado. Ajuste 782, that possible request the traffic position. Azul 2782, confirm you can't fly that position? Yeah, tá. Affirm, request direct to attack the top position, 2782. Azul 2782, fly Itapi position. Thank you, so let's do direct to Itapi section 2782. for the standard Azul 2782. Quem é que chama controle? Azul 2782, red for descent. NS6313, small cadence, flying, bomb position to intercept bomb arrival. Descent to flight level 070, KNH1016. Contain bomb position on NS6313. Azul 2782 ready for descent. Azul 2782, descent to flight level 060, KNH1016. 106 clear, descent to 060, Azul 2782. NS6313 reduces speed to 250 knots. Control 258, chame Recife na frequência 1-2685. 2685, Recife, obrigado, boa noite. Federal 9973, chame Recife 1288, alternando 353. 388, 353. É o gol 1-0-9-6 no 9, se tiver questionamento. Voo no 096, portão 09, autorizado, chama pronto para tarde. É. Salvador, boa noite. TAM 3815, informação em uniforme. 340 São Paulo, Guarulhos. Ciente, aguarde de copo. Na sua escuta, TAM 3815. Caso 272782, turn left heading 040, your limit is the localized course. Yeah, by left 040, our limit is localized course. Caso 2782. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, aguarde autorização. 3815, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível de voo 340. Após decolagem, curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5135. Roger, have a aggressive flight. Salvador, boa noite, postal 019, level 180, EF Uniform. I posted a 019, Hawk identifying Alpha Golf November NDB to intercept both arrival, descent flight level 080, Kennedy 10415. Both arrival, intercept final, Kennedy 10415, Hotel 019. Azul 4298, desça para 2000 pés, autorizado ILS na cabeça, pista 10, reporte estabilizado, o ajuste permanece no 095. No 0552 em César, para estabilizar o ILS-X3 no 4290. 20.8, torre 18.95, transponder 5141. Chamo pronto para acionar. TAC, voo 1096, 128 a bordo, 3 horas e 44, Natal. Repita os dados. 1009. A bordo, 3 horas e 44, Natal. Livre táxi, India Alpha, ponto de espera, transferência. Gol no 096. India Alpha, ponto de espera, 895, gol no 096. Ocean S6313. S6313, descent to 4,000 feet. Okay, 4,000 feet, 303, down. Air Portugal 019, descent flight level 050. Please on flight level 50, call 019. Azul 2782, informing your limit now is the magnetic 110 of Simbra. 110 in bounds to Simbra. Our new limit is 2782. Controle, gostaria que 4298 voasse o externo? Azul 2782, intercept the localized course, turn right heading 125, report established. 125, right tail, and call back 1, establish and localize Azul 2782. Meia autorizado a linha aérea de colapso na 0, 160 graus, 079. Marília, cola da 1-0, gol 1, 096. Turning vector info spacing, turning right heading 250. Ok, turning right 250, now 63 and 3. And then, okay, now 210 on 63 and 3. Estabilizado, 4298. Azul 4298, complete final do procedimento LS-3, chame torre 198, decimal 95. 2, descend to 2,000 feet, report established. 2,000, establish on 4782. Torre Azul 4298, boa noite. Boa noite, Azul 4298. Check o trem, pouso autorizado, pistão 0, 970 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, Azul 4298. Bom, na 096, decolado ao 07, chamo controle, 120, decimal 80. 08, boa noite, voo 096. Boa noite. Salvador, boa noite, 1096 da Gol, passa 1500 na Momo Proti. Bono 096, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. 370, autoriza a Proti da presente? Eu tô perfil da saída, a Chané, o Gol 1096. Comprei o perfil, o Gol 1096. O movimento tá muito grande, né? Chanel 6313, descend to 2000 feet, KNH 1015, report established. Okay, down on here, 2000 feet, go power station, block light squad, running on here, 6313. Salvador, gol 1096, vai na Pro 020, aproximadamente 80 milhas devido a informações no setor. Meia dúzia livre, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 3-8, meia dúzia 5. Desculpa, tá 3-8-1-5 no meia dúzia. 3-3-0-5. Não. Pois é. Airport Gol 019, descend to 4,000 feet, KNH 1015. Cross 4,000, KNH 1015, 4,000, Azul 2782, establish and localize. Azul 2782, complete final ALS approach, contact tower in 118.95. 1895, good night. Salvador Tower, good evening, Azul 2782, on establishing localize. Roger, 2782, continue approach, stand by for any clearance. Stand by. Controle Salvador, boa noite, Papai Romeu, Mike Serra, beleza, passando em uniforme. Mike Serra, Azul, via bom, se desce para nível 1-1-0. Via bom, se desce 1-1-0, Mike Serra, beleza. 1-0-9-6, pode restrito nível 1-0-0. Tá sem cena, vamos usar 1-9. CNE 6313, reduza para aproximação e chame a torre 1-9-8-9-5. Ok, vai reduzir mais. Vou chamar 8-9-9-5. Estamos na Foxtrot 211, boa noite. Para ele vai para a Sonia, vai voar por 50 milhas na 0-1-5. Sente pro 0-1-5, mantém restrito nível 1-0-0. Será restrito, vou no 0-9. Corrigi, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, com a 2-9. Com 0-9-6, o senhor não tem condições de voar à esquerda. Depende, qual proa? Proa 340 ou 350. Ok, 360 pode ser? 350, pelo menos. 355, eu nem você. Aí a gente passa raspando aqui a formação. Tá tudo bem, então o senhor mantém a 355 e ainda restrito nível 100. 355, 100. Táxi via pátio índia até o ponto 0-0. Torre em 118-95. 18-95 é a torre pátio índia até o ponto 0-0. Tá 3-8-1-5. Tráfego posição de 12 horas, 1-4 milhas, cruzando 150 para 1-1-0. Tá visual com menos gol no 0-1-0. Delta, chame a torre em 118-95, ajusta-me aqui. Zero, one, five, clear, let's final approach, report traction localized course. 2003 clear to final runway 10, call you on the ILS port for runway 10 port, South Yuvan Aram. Salvador, voa no 0-1-6. Prossiga. Na presente, tem condição de curvar direito e voa frontis. Centro não autoriza, tem dois tráfegos chegando na sua posição de 2 horas. São autorizados descer para o nível 160. Após o senhor cruzar com o tráfego à sua esquerda, o senhor vai subir restrito ao nível 150. Sim, tô aguardando o cruzamento para continuar a subida, eu vou no 0-9-6. Qual é o seu limite dessa proa para o voo no 0-9-6? Caso de falha de comunicações, o senhor vai manter essa proa até 80 milhas de Salvador e após voar frotinho. É, manter a proa até 80 milhas de Salvador e após voar frotinho. O 0-9-6 autorizado a subida para 1-5-0. Mano, 5-0 subindo, voo no 0-9-6. Mike Serra Zulu, prossiga na chegada, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS, reporte no localizador. Autorizado ILS no 0, encontre lá no localizador. O descida para 2.000 pés, ajustado no 0 no 5, mais rápido. Alemão 0 no 0, TAS 38 no 5. Com o 096, o Centro Recife está ciente da restrição e do limite. Chame-o agora na frequência 12685. 2085. 6013 on the ground at 16, leave to the right and call 121.1. Okay, you by a right. Santa Boa, Salvador, boa noite, o Xanembe 310, autorização Recife, informação de forma. Que 310 com as cópias, Recife. Fazendo cópia, poderia nos adiantar na saída? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. Alpha Juliet Gate 4. Alpha Juliet Gate 4, 6 and 3. 1-9, South 0-9, full service, Charles 1-0. Roger, continue approach, standby for any clearance, 0-1-9. Copy. Até a posição 38 no 5, decola a Zulu 6, controle 120.8. Controle 120.8, boa noite. Portugal Zulu 9, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Portugal Zulu 9. Corrijo, 120.8 é o controle, parcela 5142. Autorizado 350 Recife, eu peso 17, colocando 0 com curva esquerda na saída com Caracaju. Controle 1208 e transponder 5142, o Xenem é 310. Cotejamento correto, pronto. Camarada. Tá, Elsa, 38 na frente, obrigado. Controle Rio 9810, siga a informação uniforme. 98 no 0, via Bonfi para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000, confirmando na boa de Bonfi. Via Bonfi, 2.000 para 2.000 pés, Rio 98 no 0. Confirme o 98 no 0. 2.000, via Bonfi, descendo para 2.000 pés, o Rio 98 no 0. Afirmativo. São 38 no 5, Salvador. 38 no 5, senhor, prossiga. Confirme por gentileza a saída que foi paga pelo solo. Dael Motiva, Motiva. Dael Transição Motiva, copiado. Afirmativo, Israel, transição ótima. Round 20, leave to the right and call 121 decimal 1. Vai. Certo, muito alto, vento 160 graus, 8 mil, vírgula. Vírgula. Portugal 09, clear to gate level, Alpha Juliet. 11, cleared by Alpha and Juliet. Portugal 09. Gate 10, a possibilidade de voar na prova de posição Duna? Cruzado Duna, 9890. Cruzado Duna, obrigado, 9890. 4235, via Bons para 2010, ajuste 1015. Via Bons para 2015, formação 1445. Papá Roberto, Serra Tango Delta, confirme o nome da localidade. Linhares, Serra Tango Delta, 220, transporte interno. Voe direto Coral, suba ao 220, Serra Tango Delta. Direto Coral, 220, Serra Tango Delta. Controle Max Azul, estabilizado, ele é S310. Serra Zulu, Torre 1895. 1895, boa noite, Max Serra Zulu. 08 Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Sierra Zulu. Mike Sierra Zulu, listado final, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 8 nós, Zulu. Ok, trem baixado, travado, autorizado, pouso, pista 10, Mike Sierra Zulu. Controle do sistema rastreador Delta, solicita 200, ponto final. Gente, aguarde confirmação, por exemplo. Recife, 118 a bordo, 4 horas, melhor, 3 horas alternando Natal. 310 até o ponto de espera livre, 1015 o ajuste, é torre 18 no assunto. Torre 18, 95. Correto, 118 no assunto. 8810, nessa proa está tá presente o interceptor Inês, tá bem? Autorizado LS, ajuste no 0 no 5, Rio 98 no 0. Mike, Serra Zulu, confirma o estacionamento? Vai pro H0 e taxa. Prossiga via Alfa, Juliette, Fat Uno, Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzamento da 1735. Ok, Alfa, Juliette, Fat Uno e Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzamento da 1735. Salve, né, 310, né, decolar, 160 graus, meia dúzia, nós. Pode ir a pro, Estão? Tem a pista vita? Isso aí, tem referência com o solo? Positivo, senhor. Sim? É positivo, tem a pista vista e referência com o solo. Positivo, autorizar a pro externa para dar na final. Cada Rio 9890, interceptando a final normal da uma mira do externo, com 13 por baixa travada. É torre 198, decimal 95. Torre Salvador, Rio 9890, está passando o externo, baixar travada. 9890, ciente, Viposo, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Viposo, o Rio 9890. 6310, decola as 29, controle 120, decimal 8. A 310, contato radar, suba 350. Cuidado, marque azul, cruzamento. Está aqui, ela mais completa. Zero, solo, aos 3-3, direito 1-2-1-1. Direito 1-2-1-1, bora aqui. Fala, bora aí, Rio, 9-8-1-0, está livrando, mantendo o seu. O Rio está livre até o pátio 3, posição 7, bora aí. Pátio 3 a 7, a posição. Mas uno, Delta Zero, 4235. A zona está autorizada, o 4235? Autorizado, ele é. 235. Dois, ele é pro Aduna, com o 246. Autorizado. Duna, 246. Oxana, é 6-3-1-3, pronto, acorda. 6-3-1-3, para Guarulhos, pronto. Autorizado 360, Guarulhos, APZ 10, Tabaté, decolagem da 10, direita, da Euleda, após Leda Motiva, 120, decimal 8, 5147. Após Leda, Motiva. Leda, Motiva. Pode, pronto, puxa, senhor. Controlado. 235, chame a torre, 198, decimal 9. 285, boa. Salvador, azul 4235, está passando externo, baixar travado. 4235, vento 150 graus, meia dúzia mais, livre pouso precedente. Livre pouso da 10, 4235. Papai Mike,